A jovem iguaçuense de 17 anos, de nome Malak Zal, está entre as vítimas de um atentado ocorrido nesta quinta-feira, em Beirute, capital do Líbano. Há a confirmação de que pelo menos 4 pessoas morreram neste atentado de um carro-bomba na zona sul da capital do Líbano. O carro haveria explodido no momento em que Malak e sua madrasta estariam passeando perto de um centro comercial. Segundo informações do site G1, a garota era estudante, nasceu e morou em Foz do Iguaçu até os 14 anos e já há 3 anos morava em Beirute com o pai, a madrasta e 3 irmãos. Familiares e amigos de Malak se reuniram na tarde de ontem em Foz do Iguaçu para fazer orações em memória da menina. A Prefeitura de Foz do Iguaçu, através de sua agência de notícias, demonstrou solidariedade à família de Malak, lamentando a morte da jovem iguaçuense. Thaís Montenegro para a CBN Foz.